Alô, DJ Jairinho! O show agora é com você! E a gente vai curtindo a saudade do Sumo Agarradinho. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca. Olha o meu parceiro Zeca. Um abraço pra você, Zeca. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar minha porta. Você quer e mas tudo isso, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Você está no Rubi. Se é de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Recordando do Sumo Agarradinho. Uma ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. E mas tudo isso, mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar. Saudade gostosa na Via Show. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Para carequinha, eu te convidava pra ver matinê e você bem gosta. Já valendo! Sim, me olhava nos olhos. Rubi! Vinha pra casa pra me arrumar, sonhando provar teu beijo. Ficava esperando. Givaldo Gravações CDs. Meu amor e desejo. E o filme. E aquela canção? Aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. Saudade gostosa hoje aqui na Via Show. Giva Gravações e deixa registrando o nosso CD ao vivo hoje aqui pra você. Olha meu parceiro Mauro do Transação e seu grande amor a Kátia. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. E você? Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver novamente. E o baile? No baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Jairinho. DJ Jairinho. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim, jurava que... Saudade gostosa na Via Show pra você recordar. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso preciso te ver novamente. E o baile? No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. E aquela canção? Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais esqueci. Você está no Rubi. Aquele beijo que te dei. Vem dançar. Vem fazer a pedra do Rubi. Para recordando e curtindo a saudade na Via Show. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. E aí, saudade? Não tenho dinheiro, nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Ciro Zeca, hoje aqui curtindo o nosso lendário Rubi. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Givaldo Gravações CDs. Se enfrentam numa luta de amor. E aí, Bel? Eu sou teu, você é minha. Tenho agora. Eu não tinha, telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. E a saudade gostosa na Via Show. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente. E o coração dentro do teu coração. Das alegrias, dia e noite, noite. quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. Olha, do Sul é garradinho. Queria estar a todo instante. É na Via Show, nosso lendário. Contemplando teu semblante e ficar eternamente. E o coração! Dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei, o amor que eu tanto esperei. Tanto amor, tanto amor eu tenho pra te dar. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Saudade na Via Show, o nosso lendário. Quero gritar ao mundo que sou feliz. Sou tanto amor, tanto amor eu tenho pra te dar também. Vamos lá, saudade! Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Alô, Chico! Tu és o que eu sempre sonhei. Vamos lá, galera! O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho. Aí, Chico, pra te dar também. Deixa ligar. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Vamos lá, galera do Face, já ao vivo pra você aqui, na Via Show, o nosso lendário Rubi. Saudade. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saudade gostosa na Via Show. Saio com meu carro, perdido na cidade, e rodo, rodo por aí. E aí, Chico, deixa ligado. Nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita, nossa música. Nosso lendário hoje aqui na Via Show. Galera, vai recordando, vamos lá! DJ Jairinho. Dois apaixonados, cheios de... Ei, você, você e eu. Você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha. Um triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Vamos lá, Via Show! Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Amigo Baixinho, grande baixinho da borracharia. Hoje vem marcar presença no nosso lendário hoje aqui na Via Show. Olha meu parceiro Robson, Robson e a Michele. Galera sempre com a gente aqui no lendário. E aí, Giva? Vem comigo, vem. Vai comigo por onde eu for. Vai comigo por onde eu for. Vem pra saudade, pra Via Show. Vai comigo por onde eu for. DJ Jairinho. Saudade gostosa aqui. Não sou capaz de suportar. Te quero tanto. Acorda e vem comigo. Enxugo o pranto e deixo o amor te iluminar sob meu manto. Saudade. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Alô, filho, como é que é, garoto? Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Saudade no Rubi. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Já ao vivo no Face pra galera. Galera, vai compartilhando amiga, e curtindo o nosso lendário Rubi. Hoje aqui na Via Show. Jairinho. Eu sou o teu caminho. Olha meu parceiro Patrick. Um abraço pra você, garoto. Se tenho tudo pra te dar, te quero tanto. Acorda e vem comigo. Enxugo o pranto e deixo o amor te iluminar. Vem pra Via Show, vem pra Via Show, o nosso lendário. Liberta desse medo, me faz teu segredo, eu te faço sonhar. É tão fácil ser feliz, se encontrar. Não se perca pelas ruas, ruas vazias, sem nada pra dar. Sigo o velho ditado que diz, ser feliz é saber se entregar. Viva Gravações. Tua amiga pra ser teu escravo e senhor. Te quero, amiga, te quero, amante, amor. Givaldo Gravações CDs. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Te quero, amiga, te quero, amante, amor. E a saudade gostosa na Via Show. A galera vai recordando e dançando bem agarradinho. Se voltar para mim, te perdoarei. E aquele amor, por todo o amor que sinto por ti. Só agora eu sei quanta falta me faz. A saudade, bora recordando como é que é. Não sei o que fazer se você me deixar. E volte logo, meu bem. E aí, batidão? Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu amor. Meu grande amor. Grande amor. Volte pra mim, vai. Volte pra mim. Olha o Jefferson Raial, como é que é, garoto? A solidão é tão grande, não estou suportando. O meu coração está sangrando. Olha meu parceiro Pantera, só de boa hoje curtindo o nosso lendário Rubi. Abraço pra você. Para te provar. Pra mim. E aí, meu amor? Meu amor. Meu grande amor. Meu grande amor. Ao vivo, ao vivo, batidão. Como é que é? Meu grande amor. Bora baixinho, bora baixinho. Deu vontade de tomar um gelo agora. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Vem pra Via Show, vem pra Via Show. Olha o meu parceiro Davidson, já marcando presença hoje aqui, curtindo o nosso lendário Rubi. Ao lado do baixinho. Olha o meu parceiro Mauro do Transações Segurança, amor, a Kátia. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou ali. Bora recordando, bora recordando, Via Show. Olha quem vai chegando juntinho, DJ Tubarão. Ao vivo, Tubarão. DJ Boy. Longe de você, sou triste. Pra mim nada existe, é grande a solidão. Eita, que saudade. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, vem. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. E eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. E eu sei. Eu sei que você me ama. Você me ama, DJ Jairinho. Eu sei que você me ama. Você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Saudade. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Vem pra Via Show, vem. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. E eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama, DJ Jairinho. você me ama. Eu sei que você me ama. Vamos nessa, Via Show. Eu sei que você me ama. Poderoso Rubi, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Saudade. A tristeza que eu sentia também se foi. Olha meu parceiro empresário Julião, já marcando presença aqui. Um abraço pra você, garoto. Em dias, você chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. E eu tenho você. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Amiga Mega Fabiola, beijando o coração. Acompanhando a gente aí. Eu encontrei. O nosso Face aqui, né, Dodô? Fique comigo. Ao vivo. Até o fim. Quero você aqui. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Thiago, fugindo do nosso lendário Rubi. Um abraço, Thiago, valeu! E vai chegando a irmãzinha Ingrid, a Pantera Negra. Você sabe por quê? Giva Gravações. Encontrei paz. Tenho você. Poderoso Rubi. Toda ternura. Nosso lendário na Via Show. Que eu procurei. Saudade gostosa aqui. Só ao seu lado. Eu encontrei. Alô, Damiana, cadê você? Comigo. Alô, Valdo. Você aqui, você aqui. Quero ter sempre. Olha meu parceiro DJ Joãozinho já aqui. Um abraço. Você nunca imaginou. Grande Pantera. Cantei a canção do amor. Hoje no lendário Rubi. Quando eu te vi passar. Mas não contive minha emoção. Bora recordando, bora recordando, Via Show. Quero você numa transação de amor. Tanto fiz para você. Olha meu parceiro DJ Louro Show. Um abraço, garoto. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Teu corpo Olha meu parceiro Leandro, já chegando juntinho, hoje aqui na Via Show. Galera da produção do Siqueirão, um abraço, valeu. Alô, Chico. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Aê, garoto. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Bora viajando e recordando o nosso lendário Rubi. Corpo junto ao meu para amar. E lá vem mais uma pra gente dançar agarradinho. Poderoso Rubi. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz, e aí? Que você chegou. A galera vai chegando. E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizer você fala, eu não consigo entender. Alô, Via Show! Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isso é loucura demais. Isso é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Só na manha, viu, DJ Boy? Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. E as meninas da Metrópole, um abraço, beijão no coração pra vocês. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Isso é loucura demais, meu amor. Chama meu nome, mas não quer nem me ver. Mais uma. Olha meu Rubi. Saudade gostosa pra você. Dança agarradinho. Se você não me quer, fale agora. E a decisão? Quero uma decisão. Cansei de ser um brinquedo em sua mão. Decida de uma vez. DJ Jairinho. Quero um sim ou não. O nosso caso precisa de uma solução. Agora recordando, Via Show. Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Fica tão pouco comigo quem ama. Agora aqui abraçar com muito carinho o Clay Alves, já comemorando o seu aniversário hoje aqui na Via Show, curtindo o lendário Rubi. Sim ou não. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. É isso assim, Jairinho. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não. Eita, que a saudade gostosa aqui na Via Show. Quero aqui abraçar com muito carinho as Panteras do Rubi, já marcando presença, obrigado pelo carinho. Não consigo entender esse amor que você tem. olhares que sente por mim. E aí, maluco? Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim. Decida de uma vez, quero sim ou não. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão. Me queira ou me deixe. Bora viajando, bora dançando agarradinho. E é o lendário Rubi. Alô, Via Show! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. E fugiu. Que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha. Sozinha na cama. E esse quarto, meu amor? Esse quarto. Mana. Pensamentos lindos momentos. E lá fora, ó, fora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Givaldo Gravações CDs. Saudade! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu. Que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Alô, malucão, chega juntinho aqui. Alô, malucão. Nesse quarto tão vazio. Ela diz assim, Jairinho, um pensamento. Suma agarradinho no Via Show. E o pensamento, e o pensamento. Saudade bem agarradinho. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. E o amor, Dodô? Um amor comportado é tão... E o amor? Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se faz. Olha o professor Silvano ao vivo. Abraço pra você, garoto. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Givaldo Gravações. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. E é gostoso demais. É gostoso demais esses momentos. Cace o seu para aproveite enquanto a tem. Malucão, malucão, voltando cerveja aqui ao lado, filho. Se a emoção bora, ficha. Forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra. Bora, Givaldo, que o baixinho vai sair carregado hoje. A vida é bela, mas Mas passa depressa, se envolva, se entregue. Se ele sentar, ele dorme. Volta logo a maçã, a vida é bela. Mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. E eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Ah, é gostoso demais esses momentos. Esses momentos. Se o seu par, aproveite enquanto há tempo. E a saudade na Via Show. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, se abra, é seu direito. Ela diz assim: Jairine, a vida é bela. A vida é bela. Mas passa depressa, se envolva, se entregue. DJ Jairinho. Volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Olha meu parceiro Juninho das Marcantes. Hoje no lendário Rubi. Vou matar minha sede. Me leva, meu amor, me leva. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Olha meu parceiro Jefferson Raiol. Já marcando presença aqui, obrigado pelo carinho. Ouvidos me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo muito, sol em noite de lua. Vem pro Rubi, vem pro Rubi, vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Só gente aí na Chafrão, se você encontra tacacá, sopa da melhor qualidade, vatapá, salpicão e muito mais. Entre a gente pode acontecer um amor por toda a vida. E tem macarronada, viu, Sheila? Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prazer. Preferido, o meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, vem, vem, vem pro lendário, vem, vem, vem, vem. E o nosso lendário na Via Show, vem agarradinho. DJ Jairinho. Que eu chamo por você e você não atende. Chamo por você, ninguém atende. E de repente, Chico. De repente, uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem no interfone. Não sei se vai chegar. Nossa, Monique tá com o Jairinho ao lado da Cris. Cris, Cris, Cris. Já não sei se foi ou se fica. Já não sei se eu vou, se eu fico. DJ Jairinho. Eu vou telefonar. Meu telefone toca. preciso. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te... Falando do sul da garraginha, no Via Show, como é que é? Esse é um dilema que nem o cinema. Alô, Edmilson de Salvaterra, garoto! Olha meu parceiro Demetrio, alô Grade, um abraço pra você, garoto. E o coração, e o coração bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Só um pouquinho, vai, meu amor! Deixa eu te amar só um pouquinho. E aí, gato? Sou um gato louco, carinho. Bora baixinho, bora baixinho! Carente de amor, é como eu estou. E aí, grandão, como é que é? Venha me fazer. Cadê o Zeca, hein? Bilu, bilu, por favor. Parceiro Robson, Robson e a Michele, hoje fazendo uma visitinha ao vivo aqui no Lendário Rubi. Deixa aqui na Via Show, um abraço, galera. Um abraço pra você, valeu. Oh. Deixa eu te amar só um pouquinho, vai. DJ Jairinho. Sou um gato louco, carinho, oh, carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Bora, Cris, bora, Cris. Se a cama quebrar, pode gritar. Alô, Via Show, bora dançando, agarradinho. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Mudança eu chegaria mais cedo, Rubi, para prestigiar seu enterro.

prestar a minha atenção. Minha história eu vou lhe contar. E eu tenho uma garota. Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. Tô girando do Sônia Garradinho. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, da minha última igual, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes era uma tentação. Jantando com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz. Bora girando, via show! Como é que é? Pode ser então um outro cabeludo. Ou mesmo ladrão de coração. Nosso mestre DJ Gilmar Santos já na área. Daqui a pouquinho vai detonar aqui no nosso lendário Rubi. Tubarão e Gijo Boy. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Que eu estou na solidão. Vai girando no Rubi. Vai girando, alô Via Show. O poderoso da saudade. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. É uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Tá vindo levantar o meu astral. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Beber no bar. Chego, peço uma cerveja. Ela pede um copo. Não quer mais parar. E aí? Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. E aí, Gil? Chego, peço uma cerveja. Ela pede um copo. Não quer mais parar. Às vezes eu fico invocado. Ela bebe mais do que eu. E aí, papudinha? E eu sou um dos papudinhos. Ela é, todas ela viveu. E eu sou bem dos papudinhos. Papudinho, ela é. Bora, papudinha, bora, papudinha. Aqui do meu ladinho, meu parceiro DJ Renatinho. E aí, Renatinho? Fazendo uma visitinha hoje aqui no nosso lendário. E aí, garoto? Os papudinhos, papudinho, ela é. Bebe mais do que eu. E aí? Tudo beleza, meu parceiro Jairinho? Com certeza a gente não pode deixar de vir prestigiar aqui o nosso lendário Rubi, de volta aqui na Via Show, onde tudo começou. E claro, eu quero abraçar aí meu grande mestre Gilmar, tá por ali, o seu filhão também. Pode ver, DJ Tuma já se preparando também, meu irmão. DJ Delegado Rui Porto, carinha que sempre esteve ao meu lado. E eu agradeço de coração, viu, Tutu? Você, Jairinho, como sempre, arrebentando, meu irmão. Já, já! Tuba! Tuba! Às vezes eu fico invocado. Ela pede mais do que eu. E eu sou um dos papinhos. Papinhos, ela é. Todas ela bebeu. E eu sou um dos papudinhos. Papudinhos, ela é. Bebe mais do que eu. Vai girando no lendário, vai girando, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Eu tenho dois amores, mas você não me explica. Quando ela descobriu que eu as são iguais. E veja, minha vida, como é que fica? Se três é muito. Chegando juntinho, meu irmãozinho Ivanilson. Eu tenho. Alô, Bia. Mas você não me explica. Alô, Gilmar. Toda novela tem o seu final. No 12, Tuba. papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada porque eu tenho duas namoradas. Senhor! Tenho dois amores, você não me explica. Quando ela descobriu que eu... Gira no bregaço, vai girando! Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator o principal, principal da minha novela. Ouvi. Sou o ator principal, principal da minha novela. Tá girando na Via Show. Toda novela tem seu final. De um homem fatal. Alô, Gilmar! A minha vida ficou complicada porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Olha que isso aqui é uma linda história. Alô, Via Show! Essa é uma linda história. Quem chegou por primeiro aqui e que ficou na lembrança do amor que nunca esqueci. Olha meu parceiro DJ Alex, abraço pra você, Alex, como é que é? Que a gente quer é um cristal. Amiga Lidiane das Poderosas. Sonho de toda mulher. São cristalino de amor e paixão que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. O poderoso azul rubi. São cristalino de amor e paixão. Poderoso. Mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso rubi. E Sheila. Rubi. Girando Via Show!